qualquer quebrada que estiver, tem que saber chegar. Malandro não vacila, não escorrega, eu não vou contrariar. Os malandros estão na picadilha, vive bem no sossego, longe das armadilhas. Elas de mini saia, fácil te convence. Seu coração amolece, já era seus pertences. Dinheiro, as naves atualizadas, chave no contrato, chamas danada. Confusão, estou legal, prefiro outro rolê. Uma gelada, um bom papo e só conhecer. A noite é misteriosa, cheia de aventura. O louco sente a loucura, o careta censura. Observa o movimento, vá, vá. Os carros, as motos, um chega, outro sai. A noite cai, eu quero um bom lazer. As puras, as drogas te oferecem prazer. Nas ruas de SP, até o dia clarear. O malandro não vacila, não escorrega, eu não vou contrariar. Quanta beleza, cheia de surpresa e mentira. O sorriso te querendo, vai lá e confira. A ilusão arrasta, só pagar, fica à vontade. Sexo comercial, relaxa, vai tarde. Minha brisa passou, fecha a conta. Traz a comando, valor, nem me conta. Fica com troco, tchau. Guarda o copo, não esquenta que eu estou legal. Segue seu caminho, eu fico bem. Eu quero minha casa e mais ninguém. Sem dar satisfação, sem blá blá blá, sem tititi. Amanhã é outro dia, deixa eu dormir. A noite cai, eu quero um bom lazer. As puras, as drogas te oferecem prazer. Nas ruas de SP, até o dia clarear. Malandro não vacila, não escorrega, eu não vou contrariar. É sinistra, veja bem com quem cê anda. Parece que é santa, rodou a banca toda, fita louca. Parceiro, de perto não observo. Boas intenções, não tem nesse trajeto. Vampiras elegantes, pretas pra sugar seu sangue. Seus olhos tão vendados, mas segue adiante. Tô legal, me esquivo do mal. Porque um passe falso pode ser fatal. Felizmente é normal, copos cheios, corações vazios. Na mente o ódio, o rancor, pra julgar o talarico. Moio sinistro é você fazer o rolê com seus amigos. Ser surpreendido com rajadas de tiros. Uma par de inocentes atingidos. E você no meio do perigo, de mãos atadas, sem poder fazer nada. Não podemos curtir, a violência não para. Não importa a balada, mesmo sabendo curtir, corremos risco. Quanto mais sobre o melhor, pra observar o que está vindo e sair ileso na noite pra caminhar e ficar vivo. A noite cai, eu quero um bom lazer. As puras, as drogas te oferecem prazer. Nas ruas de SP, até o dia clarear. Malandro não vacila, não escorrega, eu não vou contrariar. A noite cai, eu quero um bom lazer. As puras, as drogas te oferecem prazer. Nas ruas de SP, até o dia clarear. Malandro não vacila, não escorrega, eu não vou contrariar.